Cumprimento os colegas vereadores, a mesa diretora e todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, neste momento, estão nos acompanhando pelos meios de comunicação, estes os mais variados. Quero dizer que vivemos um momento de incertezas. Nós não temos certeza de nada. Alguns defendem o isolamento total, outros parcial, mas a única certeza que nós todos temos é que o nosso país viverá uma crise econômica e, consequentemente, uma crise social jamais vista. Divido com os colegas vereadores e com as pessoas que me ouvem neste momento que o próprio governo criou um programa que não está dando atendimento àquele cidadão que trabalhava na informalidade junto com a sua esposa, que era vendedora ou doméstica, e não estão recebendo o recurso porque há um ou outro motivo. E aí eles não têm como resolver porque os órgãos não estão atendendo. Estamos vivendo um grande problema. De uma certa forma ou de outra, a sociedade civil organizada, clubes de serviços, associações, instituições, estão oferecendo cestas básicas à população e, inclusive, vejo órgãos do município trabalhando para isso. De uma forma ou de outra, todos nós estamos nos envolvendo neste trabalho. Mas quero dizer aos colegas vereadores e à comunidade que me ouve neste momento que isso não será suficiente, porque estou apreciando há duas semanas um batalhão de pessoas demitidas do seu trabalho. As empresas estão demitindo, estão tentando não fazê-lo, mas não estão conseguindo. Então, viveremos uma recessão jamais vista até hoje no mundo e principalmente no nosso país, que já estava com as pernas meio quebrada e estava saindo aos pouquinhos de uma grande crise econômica. Quero dizer aos colegas vereadores que este é o momento de repensarmos. E lá em 2015, esta vereadora que fala defendeu 15 vereadores nesta casa. Em 2019, a partir de um estudo, assinei para 11 vereadores. E agora, novamente, assino para 11, mas fui provocada pela sociedade, por algumas pessoas que me relacionam, para que a gente analise e estude a possibilidade de darmos o exemplo e trazermos o número para 9. Por quê? Porque, senhores, não haverá dinheiro no futuro, quiçá para pagar os nossos trabalhadores da educação, da saúde, da segurança, porque haverá um grande ou uma grande ausência do recurso público, dos cofres públicos. Isto não é algo que eu estou supondo ou imaginando. Existem municípios próximos a nós que tinham uma previsão de entrada de recurso e entrou 1 milhão a menos. Agora, entrará muito menos no futuro. Então, pensemos a forma de fazermos uma emenda a esta emenda já apresentada e da qual eu assinei junto. Inicialmente, pensei, por ignorância e peço desculpas, que poderia propor a emenda sem a assinatura de mais 4, mas ela é a mesma regra, vereador Regis, que a emenda proposta inicialmente para 11. Sugiro a discussão do grupo para que a gente tenha também esta possibilidade no futuro. Foi um pedido, fiz uma análise, um estudo e percebo que podemos cortar na carne um pouco mais, porque o problema vai ser muito sério e precisaremos que revisem Judiciário, Congresso Nacional, Assembleias Legislativas dos Estados e por aí vai, porque a coisa vai ser séria e a discussão será muito grande e a tomada de posições muito necessária. Quero também dizer a todos que me escutam neste momento que, apesar de toda a crise, recebi, através de um encaminhamento feito pelo amigo Jefferson Miller, a nossa deputada Lisiane Bayer e a deputada Lisiane Bayer do PSB do Rio Grande do Sul trouxe, apresentou uma emenda no valor de R$100 mil que foi repassado ao presidente da Associação Hospitalar Vila Nova e entregue às suas mãos. O presidente Dirceu Beltrame Dalmolin recebeu então das minhas mãos uma emenda de R$100 mil para custeio dos serviços de assistência hospitalar e ambulatorial do Hospital Bom Jesus. Esse recurso chegou através do ofício do gabinete da deputada Lisiane Bayer, o ofício número 102 de 2020. Quero também aproveitar este momento, agradecer ao Jefferson e à deputada federal, é claro, porque eu fiquei muito agradecida. Qualquer recurso no momento de reabertura de um nosocômio, de um hospital, ele é muito bem-vindo, ele é muito necessário. Quero também aproveitar os últimos minutos, e aí gostaria que sinalizasse o presidente, porque sumiu ali o cronômetro, mas só para dizer aos nossos alunos, atletas do Projeto Bem, no campo do Palmeiras, no bairro Empresa, que eles atentem para o momento em que o governo estadual disser que as escolas Breno Ritter e CIEP retornem aos estudos, então a gente também retornará no campo com as atividades de esportivas. Quero dizer que vou seguir a orientação do governo estadual, porque as escolas próximas e nossos alunos do projeto estudam em escolas públicas estaduais e percebo que está havendo, por parte do governo, seguindo orientações técnicas bem responsáveis para não incorrer no erro de retorno precoce. Agradeço o tempo que me foi dispensado e desejo a todos uma excelente semana.